Cê vai dizer que não sentiu no peito um apertão quando me viu de mochila no ponto do busão, indo pro Jardim Paulista, saindo do Novão, se perguntando a si mesmo por que que eu disse não. Até agora não entendo, tô caçando o motivo, refletindo nas lembranças o que tinha me dito. Que insegurança tava te atormentando, que o bela saco do seu ex tava te perturbando. Se o problema é esse, flor, resolva a situação, te passo mais segurança e passo ferro no cuzão. Se as coisas fossem simples, pra que ficar sofrendo? Eu vou pra guerra e só volto se acaso eu acabar vencendo. A cada ônibus que vai, não sei se vou voltar. Reza pras coisas melhorar e eu venho te buscar. Mas agora tenho que ir, cê vai me esperar. Pensa, muda de opinião antes do bonde passar. Já não vejo a saída, certeza é o busão que vai descer, eu vou entrar. Vou sentar lá no fundão, vou olhar pela janela, te acenar com a mão. Vou pensar mais um pouco como esses dias foi bom. Tô indo embora, mas pode crer, não é pra ficar. É pra ver se por aqui as coisas vão pro lugar. Só esperando o fim de semana chegar, pôr minhas coisas na mala, entrar no bonde e voltar. Se for preciso eu bato, se for preciso eu corro, se for preciso eu mato, se necessário eu morro. E se depois de tudo não adiantar o esforço, eu volto lá no começo e faço tudo de novo. Eu sei que não vai ser como eu queria tanto, descer do bonde e você tá me esperando no ponto, me olhando nos olhos, na maior felicidade, me abraçando e dizendo: amor, tava com saudade. Contando como foi sua semana de escola, perguntando se aquele show tinha sido da hora, que tudo tava chato, mas que agora ia mudar, que a saudade era forte, não aguentava esperar. E tudo que mais queria era eu ligar avisando: alô, amor, fica bonita aí, pô, que eu tô chegando. Como Deus fez o céu pra se espelhar no mar, traçou uma roda, um caminho pra nós se trombar. Depois disso, caminho pra outro lugar, é Deus direcionando pra gente se encontrar. Acho que agora nossa obrigação é de te mostrar que sou grato por tudo e que posso te amar. Mas como não é simples, tem algo pra impedir, só pra testar e ver mesmo se a gente vai insistir. E eu insisto, vou até o fim com o apoio dos truta. Desistir pra quê, tio? Numa vitória sem luta. Agora pega seu casaco, corre a milhão pro ponto. Passa o melhor perfume, flor, que eu tô voltando. Prepara uma frase linda, vai lá me esperar. Se você não tiver lá, eu vou no seu portão chamar.